sonhei que tinha um mapa de um tesouro assombroso em um lugar que pra mim era milagroso. Depois sonhei que pude alcançar o que eu procurava. Também sonhei que mais alguém sonhei.